É o tema que rola, Brasilzão lá fora. Como me orgulhar de um país de fantasias? É só miséria, matança, corrupção todo dia. Tá a fim de saber a real, então curte aí. Passa o sistema, te enquadra, bota pra conferir. Tá vendo ali, aquela mulher mendigando, com o seu filho de colo, morrendo de fome o tempo todo chorando. Tá pedindo sua ajuda, colaboração. Você ignora que se foda, não tem coração. O que será quando crescer essa criança? Um médico, advogado, até mesmo cana. Porra nenhuma, uma longa ficha criminal. Um perigo pra sociedade, isso é mal. Quase impossível evitar, quem tem não apoia. FHC, ignora, pra ele tanto faz. É só mais um preto, é só mais um detento, é só mais um filho da puta. Jogado ao relento, fica difícil que opção escolher. Desde o princípio é assim, comemorar o quê? Concordo com o Bunny Stoker, vocês estão com a razão. Pra quem tem consciência, não tem comemoração. Procure ler, se informar pra também saber. O que fizeram os europeus por aqui, pode crer. Acabaram com tudo, nossa riqueza. Manufaturas arrancadas, não sobrou a pobreza. Acabaram com tudo, fuderam a cultura indígena. Catequizados à força, estuprar as índias. 5 séculos e continua a mesma. Uma família descendente no governo. E o ciclo hereditário na pobreza. Assim, destino cruel, mandou cabral, cabra, atracou, derramou a sujeira, alastrou, proliferou, não perdeu enviado de lá, afanou, lucrou e se mandou, pobre dos índios, donos verdadeiros da natureza, herdeiros, empurrados, ignorados, grilagem, sacanagem, a invasão, amando dedões, Juanão, Anchieta, missa ingrata, por trás ouro, prata, otários fardados, com decorações, botões, medalhas, Tiradentes, macho, descendo. De cabeça, perna, braços, pedaços. Liberdade esquartejada, sujeira por toda parte. Revolução, traição, covardia, exílio, rebeldia, luta contra o dia. Genocídio é o nome. Muitos mortos, outros loucos, mas choraram. Muitos brindaram, 500 anos se passaram. Muitos anos, pouco tempo. Muita sujeira levada ao vento. Sinceramente, o que espero para o futuro e quero não é mistério, nem muito difícil, meu irmão. Apenas peço e rezo por uma minha sua sociedade cada vez menos preconceituosa. Racismo, abuso de autoridade sejam totalmente extintos. Que nossas crianças tenham direitos iguais, tais como mais emprego, saúde, educação, então, informação e cultura para todos. O futuro já chegou, vem muita luta por aí. O ré conquista cada vez mais o seu espaço. Mas aí nossa justiça pode crer por aqui. Continua um fracasso. Agora é minha vez, deixa comigo meu chegado. Sou do hip hop, não vou ficar calado. Sonho muito, penso alto e vou muito mais além. Quando eu crescer, quero ser alguém mais. Durante o bate-papo, a estatística cresce cada vez mais. A violência chega junto, meu rapaz, aí. Enquanto isso, garantimos o compromisso de sempre acreditar. Vamos reclamar. Só com nossa união, tudo vai mudar pra melhor, sente só. No ano de 69, o homem foi à lua. Um grande passo dado pela humanidade, que a paz mundial seja o próximo passo. É, retrato falado, falso sistema. Pode crer, futuro é o tema. Maloca é... FS, falso sistema, sem isso. Três drão, é nóis, Samambaia Sul. WM, Granada, traficando ideias. 500 anos do Brasil é o tema, falo sério, comemorar o quê? É, festejar pra quê? 500 anos de miséria, é o que se vê. Escravidão, corrupção, sem professor, haha, sem educação. É a criança de pé no chão, garimpando seu almoço no lixão. Ainda querem comemorar, então comemore o nosso sofrimento. Comemore a morte de mais um detento. O choro do mendigo ao relento, a senhora que é de pé de esmola. O menino que aos 12 nunca foi escola. Seu caderno é na cintura, uma pistola. Que futuro vai ter? Que futuro? Morto de quebrada ou atrás dos muros, tá ligado? Um Brasil de poucas oportunidades. Um Brasil que se divide em duas margens. Desigualdade social é o ponto de todo mal. O rico que esbanja na sua mansão. O pobre na favela não tem condição. Não tem dinheiro pra comprar o arroz e o feijão. 500 anos de miséria e exploração. De falta de interesse e de compaixão. Com o povo pobre, o povo brasileiro. O povo que trabalha de janeiro a janeiro. 500 anos do Brasil não temos nada pra comemorar. 500 anos do Brasil só nos resta, só, nos resta, só nos resta chorar, chorar. Cultura, porra nenhuma, não leve a mal. Se digo isso é porque eu sei. Vai ser medo na fita mais uma vez. Modelo, atrizes da Globo, piranhas de luxo. Tampa sexo, na moda vertidas com enganam nada. Enganam o povo, fora essas cadelas não vejo ninguém. A TV não mostra o rosto do povo. Só da Ibope mostra o corpo. Está tudo mudado, protesto social. Nos sambas que descem do morro. Ano após ano eu procuro e não acho. As críticas ao sistema não vem. Parece que com todos está tudo bem. Assim que é, eu digo amém. Por outro lado, bundas, peitos falsos, siliconados. É só o que há, é só o que tem. Espetáculo pra gringo ver. Apelo sexual, viva o Brasil, costumam dizer. Moral, respeito, reconhecimento. Amor verdadeiro pelo país. Quando será que vamos ter? Lá fora viramos piada. Pensam que somos macacos da selva. E que o Brasil é na África. 500 anos de história. Sem tradição não existe memória. Você pode botar fé, depois de tanto tempo. O único brasileiro conhecido no mundo é se Pelé. Se ele é preto de fato como foi no passado. Não sei, não quero saber. Odeio polêmicas, não vou discutir. Se ajuda o povo pobre e os irmãos, não dá pra falar. Quem sabe sorrir. É mais fácil chorar no meu Brasil. Azul e vermelho de sol. Mulher, futebol o ano inteiro. De tanta pobreza e injustiça. É mentira, não temos preguiça. A quem interessa a cultura popular. O rap dos manos. O samba dos bambas de parte do alto. Bezerra da Silva. É só o que resta, é só o que há. Brasil 500.